Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Sete minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, hoje, quinta-feira, dia 13 de julho de 2014, edição especial do Café com a CBN, aqui na rádio que toca notícia. Eu recebo aqui na mesa do café Gilmar Piola, superintendente de comunicação social de Itaipu e também presidente do Fundo Iguaçu. Bom dia, Piola. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje é um dia bastante importante aqui para Foz do Iguaçu, a segunda ponte entre Brasil e Paraguai. Teremos a visita do ministro dos Transportes hoje aqui em Foz do Iguaçu para assinar o contrato para a construção da ponte? Então, Guilherme, o ministro Paulo Passos vai estar hoje meio-dia aqui em Foz do Iguaçu para assinar esse contrato, para em seguida o consórcio vencedor já dar início às obras da segunda ponte com o Paraguai. Esperávamos isso há muito tempo já. Teve muitas idas e vindas, mas agora finalmente o DENIT conseguiu fazer a licitação. Está tudo resolvido, né? Resolveu também os prazos decorridos, aí, os prazos de recursos, de disputas entre as empresas participantes da licitação. Eles já estão em condições de assinar e iniciar as obras. Os recursos também já estão garantidos no PAC, né? Ou seja, é uma obra aí de 3 anos que vai gerar muitos empregos para a nossa cidade e vai gerar muito desenvolvimento para Foz do Iguaçu e região. E também ele assina o edital de lançamento, o lançamento do edital de revitalização da Ponte da Amizade, que são aqueles projetos que nós fizemos em parceria com o CODEFOS no ano passado e doamos ao DENIT para que o DENIT pudesse fazer essa licitação. Finalmente está pronto. A ponte vai receber um novo revestimento asfáltico, as juntas de dilatação serão substituídas, vai receber uma nova pintura, vai receber um novo guarda-corpo lateral, né, que vai ser com estrutura metálica. Enfim, tem uma série de adequações previstas no edital, né, que vai ser assinado hoje. E também é uma assinatura bastante importante, porque havia até dúvida com relação ao local de construção da ponte, mas a informação que nós temos aqui é de que foi possível conciliar essa questão da ponte e também um projeto de revitalização ali do Marco das Três Fronteiras para atividade turística? Exatamente. Embora a ponte fique muito próximo do marco, nós estamos dando um aproveitamento, né, turístico para o marco, e na sequência vai ser possível inclusive aproveitar aquela zona primária que fica na cabeceira da ponte e incorporar a esse projeto turístico que nós estamos desenhando para o Marco das Três Fronteiras. Ontem nós entregamos ao prefeito Reni Pereira, durante reunião do CODEFOS, a minuta do edital de licitação para a Procuradoria Geral aí do município já fazer a análise jurídica desse edital, enquanto nos próximos dias concluímos os estudos de viabilidade econômica e financeira do empreendimento, que vão balizar não só o poder público para definir prazos, limites de concessão, mas também a iniciativa privada para fazer os cálculos de retorno do investimento sobre tudo que nós estamos pedindo que seja viabilizado de infraestrutura lá no Marco das Três Fronteiras e no Espaço das Américas, que serão unificados e serão concedidos conjuntamente para a iniciativa privada. E também ontem houve uma reunião do Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, na qual você fez ali uma apresentação do Plano Geral de Ordenamento do projeto Beira Foz. Então, fizemos uma apresentação conceitual do que é o Beira Foz e também a apresentação do Master Plan que a ARUP, essa consultoria internacional que nós contratamos para fazer esse planejamento. O Pablo Lazo, que é o diretor da ARUP Brasil, veio fazer também a apresentação. Explicamos como vão ser as etapas. Nós vamos ter muito debate depois no CODEFOS, sobre os rumos do Beira Foz, porque o Beira Foz é um projeto, não é um projeto imediatista, é um projeto de médio e longo prazo. Ele define diretrizes para o plano diretor, para o planejamento urbano da cidade, para a lei de zoneamento e uso do solo, ou seja, que dependem essencialmente do poder público municipal. Aliás, o Beira Foz é um projeto que depende muito do município, né? Porque você tem que usar muito desses instrumentos de política urbana, de zoneamento, taxação progressiva de áreas ociosas, potencial construtivo, solo criado, política habitacional e tudo mais. A questão da mobilidade, né? A questão da segurança e tudo mais dependem muito do município. Então, nós fizemos a apresentação do que é esse master plan, quais são essas diretrizes, né, o que tem que ser mudado, né, na lei municipal para que ele seja viabilizado. E fizemos também a apresentação do que vão ser as operações urbanas consorciadas. Serão 7 operações urbanas consorciadas ao longo da Beira Rio já existente, na cabeceira da ponte e no Jardim Jupira. Né? E uma última que vai ser na região do Marco das Três Fronteiras. Né? Então, essas operações, para cada uma delas, tem um detalhamento. Tem um detalhamento desde quantos pavimentos pode construir até diretrizes ambientais, diretrizes de intervenções urbanísticas, de sugestões de equipamentos culturais, áreas de lazer e tudo que devem ser construídas para que a população de Foz do Iguaçu, para que a iniciativa privada, para que o poder público tomem conta daquele espaço, né? Porque são espaços hoje que estão abandonados, e espaço abandonado pelo poder público e pela iniciativa privada acaba servindo de abrigo para a marginalidade. Estamos conversando aqui na CBN, neste café especial, com o Gilmar Piola, presidente do Fundo Iguaçu e também superintendente de comunicação social da usina de Itaipu. Para você que nos ouve no AM, agora em 1320, vamos fazer uma breve separação de rede. Você continua com o Jornal da CBN, primeira edição em rede nacional. Comentário de Miriam Leitão vem aí. Para você que nos ouve na internet, em cbnfoz.com.br, continuamos com esta entrevista, que também será reproduzida aí mais tarde, às 10h40 da manhã, no programa CBN Foz, que começa a partir das 9 horas. 8 horas e 25 minutos. Seguimos aqui, portanto, na internet, em cbnfoz.com.br, com a participação do Gilmar Piola. Piola, outro projeto bastante importante aí que não podemos deixar de destacar é a questão da BR-469, né, o principal corredor turístico aqui de Foz do Iguaçu. Há novidades com relação a projetos de duplicação da via? Sim, mas antes, Guilherme, só queria fazer uma complementação, que após essa apresentação que nós fizemos ontem sobre o Beira Foz, ficou decidido também que nós vamos criar uma governança institucional para o projeto, no âmbito do CODEFOZ, envolvendo a municipalidade, envolvendo o CODEFOZ, sociedade civil organizada, e vamos criar também uma governança executiva, né, para cuidar da gestão do projeto, para cuidar da interface que ele tem com, não só com o poder público, mas principalmente com a iniciativa privada, né, para dar confiança para os futuros investidores, né, porque esse é um projeto que depende a segurança jurídica dele, a confiança, a credibilidade é muito importante para que ele se viabilize, né. E nós apresentamos também, na verdade foi o inverso, né, nós apresentamos primeiro ontem no CODEFOZ. O primeiro tema foi a duplicação da 469, né. O projeto já está na fase final, estamos já trabalhando nos projetos executivos da obra. É um trecho de 8 quilômetros e 800 metros, 8,8 quilômetros, do Trevo da Argentina até o portão do Parque Nacional do Iguaçu. É um trecho que já tem uma faixa de domínio hoje existente, é uma faixa de 50 metros em média. Então nós concebemos um projeto que ele se encaixa dentro dessa faixa de domínio, Né? E ele só sai da faixa de domínio em dois momentos, que nós vamos abrir negociações agora formais com os proprietários para viabilizar também a doação dessas áreas, para que possamos fazer com que esse projeto aconteça. É uma aspiração da nossa comunidade. A duplicação ela vai acontecer para os dois lados da pista atual e não do lado direito, como era o projeto antigo, porque com isso vai permitir a construção de abertura de marginais também. Em alguns trechos nós vamos ter marginais. Não vão ser marginais contínuas, né, daqui até lá no portão do parque. Vão ser em alguns trechos. E a marginal termina onde teremos da pista, onde as pistas, que vão ser duas de cada lado, elas viram três pistas para garantir o retorno em nível, né? Que o retorno desenhado é um retorno chamado espera zero. Então tem uma pista de desaceleração e outra de aceleração, né? Então não tem veículos parados, né, para esperar o retorno. Isso evita acidentes, evita congestionamentos, evita engavetamentos, né? É uma questão importante. E nós vamos ter ciclovias, né, nos dois lados da pista, né? São unidirecionais, elas são compartilhadas com pedestres. São 3 metros de ciclovias à esquerda e 3 metros à direita, né? Conseguimos também encaixar isso. Teremos uma nova ponte sobre o rio Tamanduá, a canalização do córrego aqui Carimã, que fica aqui perto do Hotel Carimã, para permitir esse alargamento da pista. Teremos um bueiro lá na passando ali sul, na Baixadinha. Teremos um viaduto para o aeroporto, um viaduto em curva. É um viaduto bonito, né? Nós fizemos várias simulações, mas foi o que menos invadia tanto a área privada, que fica à direita, né, de quem vai para o aeroporto, ali em frente à entrada do aeroporto, como também a área da infraero e também a área ali do centro de convenções, né? Ao mesmo tempo, teremos duas trincheiras ali em frente ao Aquamania e o Hotel Panorama, que vão permitir que os retornos para quem quer voltar para a cidade, para quem quer ir para o aeroporto, né, e a pista ela vai ser rebaixada naquele nível, né, porque daqui para lá, quem vai passando chocolate caseiro, tem um morrinho, né, então nós vamos entrar cortando aquele morro para poder fazer as duas trincheiras elevadas. Né. Nós vamos ter ainda duas nas marginais, onde for possível, onde não teremos os retornos em nível, que são 5 retornos em nível. Então os retornos eles vão se alternando esses retornos com as marginais. Onde tem retorno não tem marginal e por aí vai, mas as marginais nós vamos ter duas pistas também de 3,60 metros para cada uma das pistas, ou seja, vai ficar muito muito diferente do atual. É um projeto que vai ter paisagismo também nos retornos e no canteiro ali do viaduto para o aeroporto. Teremos essas obras de arte pelo caminho, duas passarelas para pedestres, né? Duas passarelas para pedestres, uma aqui na Vila Carimã, outra na entrada do Remanso Grande, e aí vamos ter uma passagem tanto para ciclistas como para pedestres em nível, mas com um pouquinho de um pouco elevada, né, na pista, e vamos ter uma rotatória alongada na entrada lá do Parque Nacional, né? Ou seja, é um projeto que contempla todas as interseções, todos os acessos. Ele foi cuidadosamente desenhado, não um projeto caro, não um projeto mirabolante. É, ou seja, o meio das pistas a gente estava em dúvida e depois acabou optando pela aquela barreira New Jersey. É, New Jersey é essa barreira que tem no meio da cidade aqui de Medianeira. Quando você passa em Medianeira agora com a 277 duplicada, o que você vê ali é uma barreira New Jersey, separando as pistas. Né? É, tinha a possibilidade de usar aquele rachão, né, que é uma espécie de uma daquele olho de gato um pouquinho elevado, mas isso em caso de acidente, de alguém perder o controle, facilmente vai invadir outra pista, enfim, é muito usado isso em Brasília, no eixo monumental, no eixinho, no eixão, enfim, lá em Brasília tem muito, principalmente no eixo monumental, né? No eixão, tem muito isso lá em Brasília, mas aqui nós temos também no caminho para o Porto Meira, né? Fica bonito, mas em termos de segurança, tanto para pedestre como para quem dirige, né? Deixa as pessoas mais expostas. Então, nós optamos pela barreira New Jersey, né? Ao invés de canteiro central. Até porque se você for fazer canteiro central em 8 quilômetros e 800 metros, quem vai dar manutenção depois? Quem vai bancar o custo? Enfim, você acaba criando um custo de manutenção muito elevado, né? Então, a gente pensou também nessa questão da economia. Depois na manutenção de todo esse trecho, né? Mas é um projeto interessante. Nós vamos dar entrada no IAP com o pedido de licenciamento ambiental nos próximos dias, e na sequência, quando sair o licenciamento ambiental, nós juntaremos aos projetos básicos executivos e faremos a doação formal para o DENIT, para que o DENIT possa licitar a obra. O DENIT já tem até recursos previstos para a obra. Realmente essa notícia é bastante positiva, porque, pelo que você disse, é uma reformulação completa desse eixo da BR-469, enfim, mudança total e também com intenções de que seja definitiva todo esse projeto, não se tenha que fazer grandes alterações ao longo do tempo? Então, para que seja um... Primeiro, deixa de ser uma rodovia, uma estrada, né? E torna-se uma avenida, uma turística, né? Incorpora esse conceito da mobilidade sustentável também, que vai permitir que o ciclista saia aqui do centro da cidade e vá até o parque pedalando ou caminhando, se quiser, né? Iluminação, bem diferente da atual, né? E tudo da melhor qualidade, usando os melhores materiais e tudo mais, para que tenha a máxima durabilidade possível. Nós não sabemos ainda se vamos usar asfalto de borracha ou não na especificação final, vai depender muito dos custos, né? Mas é possível que possa também ser incorporado esse conceito, né, do asfalto ecológico. Também com relação à presença da Coreia do Sul aqui na cidade de Foz do Iguaçu, seleção da Coreia do Sul, nós conversamos até em algumas ocasiões sobre a passagem desta seleção da Coreia do Sul aqui pela cidade. A Coreia do Sul, infelizmente, foi eliminada na primeira fase da Copa do Mundo, infelizmente. Mas todos esses dias aí, a Coreia chegou no dia 11 de junho aqui a Foz do Iguaçu. Isso traz aí um potencial bastante grande para o destino do Iguaçu, inclusive um retorno em mídia muito maior do que o investimento que foi feito para trazer essa seleção aqui para Foz? Ah, sem dúvida. Eles não foram muito bem na competição, né? Isso tem que deixar bem claro. É a oitava Copa consecutiva, né, ininterrupta, né, da Coreia do Sul. Eles já foram quarto lugar na Copa da Coreia e do Japão, lá no próprio país, né? Eles foram na última Olimpíada, terceiro lugar, foi o México campeão, Brasil vice, eles em terceiro lugar. Eles têm ido bem nas competições asiáticas e tudo mais, mas lá também não tem uma competição muito forte. Eles vieram com uma equipe muito jovem para cá, uma equipe com média de 23 anos de idade, né? Eu acho que uma das equipes mais jovens da Copa, né? Mas não foram muito felizes aí na competição. A imprensa sul-coreana pegou muito no pé deles, né? Pelos resultados, né? E tudo mais. Acredito Acredito que a vinda da Coreia para cá, da Coreia do Sul para cá, abriu as portas do continente asiático, abriu as portas, escrachou, né, as portas da Coreia do Sul e abre, contribui para abrir as portas do continente asiático para o destino Iguaçu, né, para divulgarmos para, nesse importante mercado. Só a Coreia é um país com 50 milhões de habitantes, alto poder aquisitivo, está na vanguarda do desenvolvimento tecnológico mundial, alto nível de desenvolvimento humano, gostam de viajar os coreanos. Eu tenho certeza que a mídia que nós tivemos na Coreia do Sul certamente influenciará muita gente, muitos coreanos, a visitarem Foz do Iguaçu nos próximos meses, nos próximos anos, né? Porque esse resultado a gente não colhe imediatamente, nós vamos colher na sequência, né? É um investimento, esse investimento na imagem é um investimento que ele vem depois a conta-gotas, e você precisa ficar permanentemente depois também cultivando essa imagem lá fora. Mas acredito que tivemos uma visibilidade muito grande, não só na Coreia, mas no mundo inteiro, no Brasil também. Nós catalogamos aí centenas de matérias jornalísticas, né? Até milhares, se incluir as matérias que saíram em blogs, em portais de internet, em sites especializados de esporte, de futebol e tudo mais, em mídias especializadas. Então, a gente perde a conta da quantidade de material jornalístico que saiu da nossa cidade. As emissoras de TV coreanas, as principais emissoras, faziam transmissão ao vivo todo dia lá das Cataratas do Iguaçu, né? Ou seja, isso não tem preço, né? Nós estimamos que o retorno em divulgação foi no mínimo 100 vezes superior ao investimento que foi feito na construção do CT da Copa, né? E diga-se de passagem, um investimento que a seleção da Coreia não levou com ela, né? Investimento que ficou, né? Porque a infraestrutura toda viabilizada, tirando a estrutura temporária, né? A estrutura temporária que foi para receber os mais de 200 jornalistas, profissionais de imprensa que vieram fazer a cobertura dos treinos e o dia a dia da seleção, essa estrutura fica para o Flamengo Esporte Clube, numa parceria de 10 anos aí com o Itaipu e o Itamed, o nosso plano de saúde do Hospital Costa Cavalcante. Fica um legado para o esporte, para o esporte local, e fica também uma estrutura interessante para você captar pré-temporada de grandes clubes brasileiros, né? Já temos notícia que alguns clubes já manifestaram interesse de usar essa estrutura já na próxima temporada, ou seja, aí em janeiro do ano que vem, já vir fazer a pré-temporada aqui no Flamengo, porque tem uma academia de alto padrão ali, que foi pouco utilizada pela Coreia, né? Pouquíssimo utilizada. Tem um vestiário top, né? São dois vestiários, né? Um para 22 jogadores, outro para 18, né? São dois vestiários equipados para receber essas equipes. Temos uma sala de fisioterapia, tem máquina de gelo para fazer aquele banho de gelo, né? Aquela imersão no gelo, né? A FIFA nos doou essa máquina de gelo, né? Temos as traves reservas, as traves oficiais, as redes, os equipamentos que a FIFA vai deixar em definitivo, né, pro Flamengo, que se fôssemos adquirir, custariam mais de 150 mil reais para ter esses equipamentos ali no clube. Temos o ginásio de esportes, né, que fica ali do lado, que agora desmontado o Media Center, as bancadas com os computadores e tudo que os jornalistas usaram. O ginásio, a quadra, pode voltar a ser utilizada para escolinhas de futsal, né? Atender projetos sociais ali também. Ou seja, a escola que fica ali anexa debaixo da arquibancada, ganhou um novo muro, um novo fechamento, uma nova entrada, calçada. A população do bairro ganhou uma calçada circundando toda a região do campo do Flamengo, do estádio Pedro Bassi, também do cartódromo, ou seja, para caminhar de manhã, caminhar fim de tarde, tem um local seguro agora com calçada ali. Aquela Rua dos Fundos foi asfaltada, né, porque era um lamaçal, né, a seleção entrava lá pelos fundos, ou seja, e o ginásio ganhou também. Ao lado ali do ginásio, nós temos uma estrutura muito, muito boa, né, para secretariar, para receber eventos, banheiros, todos novos, né? O estacionamento ali na parte dos fundos, olha, as conquistas são muitas ali, fica um legado interessante para a cidade. Nós já começamos a nos movimentar em busca de parcerias com um grande clube brasileiro para montar uma escolinha de futebol aqui, né? Vamos formalizar também essa proposta para a Coreia, eventualmente participar. Eles demonstraram alto interesse em participar, mas querem saber o custo, quanto que isso vai, com quanto eles vão ter que participar, como que vai ser o intercâmbio de atletas, se eles podem mandar atletas de lá para treinar aqui e tudo mais. A gente está tentando montar aí uma engenharia juntamente com o Beltrame, com a diretoria do Flamengo Esporte Clube, para chegar a um acordo. E desde já vamos colocar essa estrutura à disposição também do Comitê Olímpico, do Comitê Local de Apoio das Olimpíadas do Rio de Janeiro, porque uma das modalidades da competição é o futebol, né? Nós teremos nas Olimpíadas novamente 32 seleções, né, nas Olimpíadas também, acho que é a mesma quantidade da Copa, né? disputando em 2016. Então nós já vamos também colocar à disposição do COI essa estrutura do Flamengo para que possa receber uma seleção durante as Olimpíadas, porque as seleções não vão ficar todas concentradas no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro não tem estrutura para receber todas as seleções. Eu acredito que a estrutura, essa infraestrutura dos estádios da Copa e dos CTs da Copa vai ser aproveitada para a competição, para a modalidade do futebol durante as Olimpíadas. Estamos já nos instantes finais desse Café com a CBN especial aqui nesta quinta-feira, 8 horas e 44 minutos agora. Vou perguntar aqui, antes de encerrarmos, a respeito do mercado municipal. Ontem foi assinado ali o projeto, a concessão, né, para a Fundação Parque Tecnológico Itaipu, para que dê início aos projetos, aos trabalhos do futuro mercado municipal de Foz do Iguaçu. Expectativa é que dentro de 3 anos essa estrutura esteja concluída para o turismo e para a agricultura, artesanato aqui da cidade. Um antigo sonho nosso do turismo também da nossa cidade é de termos um mercado público aqui, né? E aquela região ali é uma região propícia para construir um mercado, né? Porque a Vila Porte está muito degradada, com o fim desse ciclo do turismo, do sacoleiro, né? A região sofreu muito, né? Então, a gente acredita que um mercado público ali, nas proximidades da, basicamente no centro da Vila Portes e nas proximidades do nosso corredor turístico, vai irradiar desenvolvimento para toda aquela região da Vila Portes, né? Ou seja, nós vamos conseguir formatar um projeto que valorize os produtos locais desenvolvidos aqui, made in Foz do Iguaçu, na região da Tríplice Fronteira, os produtos orgânicos da região, né, da vizinhança aqui dos municípios lindeiros do lago, os produtos das comunidades indígenas, os produtos dos agricultores familiares, os produtos dos artesãos, os produtos do Inhandeva, da Coarte, daquele artesanato feito à mão ali, né, desde até mesmo roupas, né, vestuário feito à mão, né, o artesanato paraguaio, a gastronomia, essa riqueza étnica e cultural que nós temos aqui. Imagine você trazer todos esses desde condimentos, esses quitutes, essas especiarias todas que tem das comidas árabes, italianas, alemãs, coreanas, chinesas, enfim, árabes, brasileira, paraguaia, argentina, trazer tudo isso para dentro do mercado, né? O mercado vai ser um espaço que vai representar toda essa riqueza multiétnica, multicultural que nós temos aqui em Foz do Iguaçu e na região da Tríplice Fronteira. Sem dúvida vai ser o ponto de encontro dos iguaçuenses, de todos os habitantes das três fronteiras e ponto de encontro também dos turistas, né? Porque mercado público em todo lugar do mundo, né? Quando você vai a Madrid, quando você vai a São Paulo, quando você vai a Belo Horizonte, vai a Porto Alegre, vai a Florianópolis, vai a Curitiba, você vai em Montevidéu, vai em Istambul, você não deixa de ir no mercado público, né? Porque lá no mercado público você encontra aquilo que é do lugar, né? E é esse o objetivo. Estou muito confiante. A Fundação PTI vai buscar recursos a fundo perdido, já tem viabilizado uma parte desses recursos. Eu tenho certeza que esse empreendimento vai sair. Nós temos do nosso lado um dos maiores especialistas em mercados públicos também, que é o Erlon, que é assistente hoje do SAMEC na Itaipu, que está envolvido de corpo e alma no projeto. Eu tenho certeza que esse mercado público vai gerar muitos empregos, vai gerar desenvolvimento naquela região da Vila Portes, vai ser um ponto de encontro da nossa comunidade de Foz e região e também vai ser um novo ponto turístico de Foz do Iguaçu. Chegamos aqui ao final deste Café com a CBN. Agradeço aqui ao Gilmar Piola por essa presença e todas as boas novas trazidas aqui com relação à nossa comunidade. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, e sempre que for chamado estarei à disposição de vocês. Ontem e hoje, enfim, estão sendo dias intensos aí, muitas notícias positivas, né? Concentrou tudo, parece que, né, nesses dias, né? Enfim, tem muita informação circulando, então estou à disposição de vocês, dos ouvintes da CBN, para esclarecimentos, para dar mais informações sobre esses projetos todos que a gente acabou de falar aqui. E essa conversa na íntegra estará postada em cbnfoz.com.br. Amanhã teremos mais uma edição do Café com a CBN, neste mesmo horário, às 8h15 da manhã. Tenham todos um ótimo dia.